Eu vou ministrar, né, para o seu coração e para o meu. Eu quero agradecer todas as mensagens de carinho que eu recebi. Foram muitas. E eu ainda não tive tempo nem de responder todas, né? Mas eu vou responder em nome de Jesus, Graça e Paz Campus Online. Eu estava de férias, voltei hoje. Ah, meu Deus. Vou pedir mais 15. Estou brincando, brincadeira. Irmãos, abra sua Bíblia comigo. Deus ministrou algo no meu coração, né? Ser mulher é uma dádiva muito grande. Principalmente as mulheres, né? Que tem aí já geraram, tem filhos. Acho que é uma dádiva em dobro, né? Mas ser mulher é algo extraordinário. Nós pensamos diferente, agimos diferente, né? É muito bom, muito bom. Lucas 15. Abre aí sua Bíblia comigo. Deus ministrou algo no meu coração e depois o Ministério de Louvor, nós vamos louvar, és fiel em todo tempo novamente, porque essa palavra, né, Lucas 15, ela é ele, né, esse capítulo, Lucas escreveu as parábolas, né, então é um capítulo todo de parábolas. E hoje nós vamos falar sobre a parábola do filho perdido, né, o filho pródigo, aquele que foi embora e quando se deu conta, ele tinha perdido tudo. Então é mais seguro nós estarmos na casa do nosso pai, no centro da vontade do nosso pai, do que ir embora ou fazer alguma coisa que não provém do coração dele, né? E esse homem, esse menino, esse jovem, ele experimentou algo muito forte, longe da presença do pai dele, longe da casa, né? Aquela casa que acolhia, aquela casa que ele estava ali, tinha toda uma estrutura. Vamos ler aí, versículo 11. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Jesus continuou, certo homem tinha dois filhos, Jesus falando, né, em parábola. O mais moço deles tinha ao pai. Pai, quero que o Senhor, disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu a uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo fora de forma desenfreada. Ele pegou todo o dinheiro que ele tinha, toda a parte da herança, o pai deu a parte da herança para ele, e ele desperdiçou tudo. E eu quero começar nesses primeiros versículos dessa parábola, te perguntar, aquilo que o pai te dá, que o teu pai, que o meu pai, que é um pai celeste, que cuida de todas as coisas na nossa vida, você tem cuidado disso com muito carinho? Porque esse menino, ele pegou aquilo que ele tinha, os bens, né? Desperdiçou tudo. E uma das coisas que o nosso pai nos dá como direcionamento para a nossa vida é a presença dele. E às vezes a gente desperdiça o nosso tempo com outras coisas que não provém dele, desperdiçando aquilo que ele nos deu com muito carinho. Nós temos uma herança e essa herança ela é poderosa. E aí eu quero te perguntar, você que está no campus online, se você tem aproveitado essa herança que Deus te deu, essa herança que o pai te deu. E eu fiquei pensando sobre isso ontem, né, por completar, como diz o meu pastor, já recebi em nome de Jesus 3.5. né? Aí vai falar, pastora, mas qual é a sua idade verdadeira? Porque ontem eu perguntei meu porteiro, tu acha que eu tenho quantos anos? Não grava isso não, irmão, em nome de Jesus. Ele olhou. Ele falou assim, pastor, acho que uns 55. Eu falei, eu não vou comemorar meu dia hoje. Eu falei, seu Juarez, eu tenho certeza disso, olha bem direitinho. Aí, não. E eu ainda estava meio arrumadinha, né? Porque de manhã eu fui no mistério aí. E aí ele olhou e falou assim, a senhora deve ter uns 55 5, pastor. Ai, Pai eterno. Aí vem meu pastor, eu recebo do meu pastor. 35, 20 a menos. Olha que bênção, né? Que na verdade eu tenho 4,6. Mas ele falou assim, eu fiquei arrasada, gente. Tô brincando, fiquei não. Mas ele ficou assim, tu não tem isso? Eu falei, não tenho, não. Quantos anos a senhora tem? Eu falei, tem 40, estou fazendo 46 hoje, é ele. Meu Deus. Gente, vamos lá, brincadeiras à parte. Mas esse moço, ele pegou tudo que ele tinha. A parte dele, a parte da bondade, a parte do direito, a parte, né, de estar ali em comunhão com a sua família. Ele pegou tudo e desperdiçou. Quantas vezes, vamos colocar assim, só essa semana que passou, nós desperdiçamos algo que Deus nos deu. Uma coisa que a gente desperdiça com muita facilidade é o tempo, como eu falei, e a nossa própria vida. A gente desperdiça. Mas nós precisamos cuidar daquilo que o Pai nos deu, amém? Fala para o irmão que está do seu lado, você tem uma herança. E tem que cuidar dessa herança. Fala para ele, você precisa cuidar da sua herança. O Pai te deu uma herança. Quem está aqui perto de alguém da família? Fala, você é minha herança também. Eu tenho que cuidar de você. Fala, eu te amo. Né? Aproveita, já faz um chamego, né? Glória a Deus. E aí esse menino foi embora, porque ele queria viver conforme a vontade dele. E o Pai quer muito que todos nós, como igreja, como os filhos, né, servos, vivenciamos o centro da vontade dele, porque é muito bom. O meu Pai, o seu Pai, o nosso Pai, ele é nossa. Vamos alegrar? Vamos? É 8h34. O meu Pai, o seu Pai, o nosso Pai, ele é bom, maravilhoso, poderoso, tremendo, nos presenteia, né? Nos auxilia, nos direciona, fala conosco, nos tira do vale da sombra da morte. O nosso Pai, ele é bom. Fala para a pessoa que está do seu lado. Se você esquecer disso, eu vou te lembrar. O nosso Pai é bom. O nosso Pai é muito bom. Mas, pastora, por que tem muita coisa que ele não realiza? Porque ele sabe, ele conhece a gente. Mas também tem algumas coisas que tem seu tempo determinado para a realização. E aí ele pegou, o que ele fez com a herança dele? Fala assim, gastou tudo. Fala para o irmão que está do seu lado, gastou tudo. Já viu aquela pessoa que não pode ter um dinheirinho que gasta tudinho, até as moedinhas? Tem gente que é assim, né? Desperdiçou tudo. E aqui está dizendo no final do versículo 13, de forma desenfreada, sem limite, foi gastando, gastando, gastando. Olha o que aconteceu. Versículo 14. Acompanha comigo na sua Bíblia aí, por favor, ou no seu celular, né? Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar de quê, querido? Porcos. Olha a experiência desse cara, né? Desse homem, desse menino. 16. Ali ele estava, ele desejava alimentar-se de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Irmãos, ele tinha tudo nas mãos. Eu acho muito interessante, eu conheço, né, algumas pessoas e você também, que Deus ele abençoa assim, abre as possibilidades. E às vezes a gente também, ele abre, cria possibilidade para a nossa vida, vai nos colocando em coisas novas, poderosas, sabe? Que tu olha assim e fala, meu Deus, eu não vou dar capacidade, eu não tenho capacidade para isso não. E ele fala, hã, tem sim, porque eu sou o teu Pai, que cuida, que zela, que tem carinho por você, que quando você está muito entristecido, chorando, né, com aquela carinha assim bem para baixo, ele vai lá e enxuga as nossas lágrimas. Quando você não sabe mais o que fazer, ele vai lá e ele coloca uma possibilidade diante de nós, porque ele é bom, bom. Isso, irmãos, tem que ficar cravado na nossa mente essa semana. O meu Pai é bom. Sabe por que Deus está falando isso conosco nessa manhã? Porque tem muitos desafios essa semana para nós enfrentarmos. E nós vamos dizer o quê? O meu Pai é bom. Ele está comigo. Ele não vai me deixar, Ele não vai me abandonar, mesmo que em alguns momentos eu o abandone, mesmo que em alguns momentos eu deixe Ele e fale assim, ah, não quero, ah, meu Pai, eu não quero mais. Ele continua ali, olhando, observando. Uma coisa que às vezes eu pergunto a algumas pessoas que eu tenho um pouco mais de intimidade, né? O que que o Pai te deu de dom? Qual é o seu chamado? Ele te escolheu por quê? Você sabe? Quem é que sabe da glória? Aí já tem um. Quem não sabe, fala, Pai, me ajuda. Né? E às vezes a gente não sabe, fica em dúvida. Mas Ele nos escolheu para algo muito poderoso. Esse menino, aos nossos olhos, esse homem, ele não teria mais possibilidade, você concorda comigo? De voltar para a casa do seu pai e ganhar mais nada. Sim ou não? Sim. Só que esse texto ele é muito lindo, muito poderoso. Quando esse menino resolve voltar, nós vamos ler aqui o que o Pai prepara quando nós voltamos. O que que o nosso Pai poderoso nessa manhã está preparando quando nós voltamos aos pés dele? Quando nós dizemos assim, Pai, eu estou aqui. Eu estava um pouco sumido, né? Estava um pouco longe, mas eu estou aqui. Fala comigo, esteja comigo. E o Pai prepara coisas maravilhosas ao meu respeito e ao seu respeito. Declara isso na vida do irmão que está do seu lado, profetiza aí. O Pai, Ele faz coisas maravilhosas ao meu respeito e ao seu respeito. Fala para Ele, prepara o seu coração, porque essa semana Ele já preparou algo poderoso. Amém, igreja? Você crê nisso, você recebe, eu recebo. Porque o Pai, Ele é muito bom, muito maravilhoso, muito poderoso. Versículo 17. E assim, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar ao meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Se não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o pai. Olha o que ele pensou, né, em falar com o pai, quando ele chegasse lá pertinho do pai dele. Vou me arrumar e voltar para o meu pai. Hoje é uma manhã da gente se arrumar. Não da forma que a gente está. Está todo mundo bonito, né? Levantamos, se arrumamos para vir à casa do Pai. Não dessa forma. Organizar a nossa vida. E ir diante do Pai e dizer, eu estou aqui. Eu preciso de Ti. Pai, eu estou aqui. Sem Ti eu não consigo fazer. Pastor, eu já faço isso. Amém. Mas essa semana você vai dizer, Pai, eu preciso mais de Ti. Preciso mais da Tua caminhada comigo. Preciso mais que tu segure a minha mão direita, eu preciso mais que tu fale comigo, eu preciso mais que tu me revele aquilo que é necessário dentro da tua palavra. Eu preciso ter mais intimidade. Quem precisa ter mais intimidade com o Pai? Eu preciso. Eu preciso caminhar mais próximo do Pai. Sabe por quê, querido? Quando nós caminhamos longe, acontece o que aconteceu com esse jovem, com esse homem, com esse moço. Nós perdemos tudo, até o sentido de viver. Já viu quando você não tem, você olha assim, mesmo vindo à igreja, mesmo servindo ao Senhor, né, da maneira que a gente serve, a gente perde o sentido da vida e não quer mais viver. Tem alguma coisa faltando, irmãos. Voltar ao Pai. Dobrar os joelhos, chorar. Quando eu cheguei aqui, a Clarice estava ali no cantinho dela, já chorando. Eu falei, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não, pastor. Né? Eu estava bem ligada, assim, estava ligada com o Pai. Você já chorou essa semana nos pés do Pai? Fala com o irmão que está do seu lado, vamos chorar nos pés dele. Fala com ele, vamos chorar nos pés dele. Porque ele quer falar conosco, amém? Você crê nisso? Chore aos pés dele, ou fique aos pés dele, porque ele quer falar com você. Ele quer te presentear, Ele quer te movimentar, Ele quer trabalhar ao seu respeito, Ele quer trabalhar ao respeito da sua família, porque o Pai é bom. E o nosso Pai não perde batalha. O nosso Pai não perde nada, absolutamente nada. Fala assim, glória a Deus, fala. Aleluia. Amém? E ele arrumou tudo e foi para o seu pai. Fala para o irmão que está do seu lado, eu estou arrumando tudo agora, fala. Segura na mão dele se tu tem intimidade, fala, arruma tudo agora. Agora e vamos até o nosso pai. Amém? Agora fala para quem está atrás de você, na sua frente, fala, eu estou arrumando tudo. Você também está arrumando tudo? Porque eu vou até o meu pai hoje. Sabe por que Deus está falando essa palavra aqui hoje? Porque nós precisamos de resposta. Nós precisamos de direcionamento. Nós precisamos de cura, de restauração, pelo poder que há no nome dele. E nós precisamos estar com ele. Amém? Glória a Deus. Continua o versículo 20. Vinha ele ainda longe, bem longe, quando seu pai o avistou. Quando um filho, né, você tem filho, volta para casa, mesmo depois de um dia de trabalho, faculdade, como é que você se sente? Os pais e as mães. Fala, ai, graças a Deus, meu filhinho chegou. Né? Pensei que estava perdido por aí, mas não está não, chegou. Ufa, não dá um alívio? De você ver o seu filho, a sua filha? Dá um alívio. Quando ele avistou longe, ele se compadeceu dele. Falou, vem meu filho. Meu filho voltou. Vem meu filho está entendendo que eu tenho algo com ele. Vem meu filho e minha filha nessa manhã está entendendo que eu vou realizar algo tremendo. Vem meu filho, vem minha filha, porque ele está entendendo que eu vou realizar grandes coisas. Fala assim, ele se compadece de mim, fala. Nessa manhã ele está se compadecendo de nós. E olha o que, que o pai fez, versículo 20 ainda. Correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Ele falou a mesma coisa, né? Que ele tinha ensaiado. Já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Olha o 22, irmãos. Olha que coisa tremenda o 22. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor o quê? Você recebe isso nessa manhã? Eu recebo, irmãos. Uma veste nova, uma veste renovada. E que todo o cansaço da nossa alma, todo o cansaço do nosso físico, bata em retirada agora. Agora, porque tem pessoas aqui extremamente cansadas, tem pessoas no campus online extremamente cansadas, na galeria também, cansaço, porque está muito, a caminhada muito cansativa, mas olha que coisa linda, e ele colocou a roupa, né? Traga a melhor roupa, vistam nele, ponha um anel, fala glória a Deus, ele está botando um anel. O que, que significa o anel, igreja? Uma aliança. O pai tem uma aliança com você. Tu vai dar glória alto, não? Isso aqui é muito lindo, irmãos. É quando você chegou aqui e você falou, pai, fala comigo, ele está falando. Te dou vestes novas. Pego um anel, coloco no seu dedo de novo. Nós somos aliançados com o pai, aleluia. Somos aliançados no reino, aleluia. Somos aliançados no Senhor, aleluia. Porque Ele é bom, Ele nos escolheu, né? Nos escolheu e falou assim, que coisa maravilhosa que eu fiz foi o meu filho e minha filha. Que coisa linda que eu fiz foi o meu filho e minha filha. Porque Ele te ama incondicionalmente. Ele é bom. E às vezes a gente ouve coisas contrárias a isso aqui, dizendo para nós que nós não somos bons. Você já ouviu isso? Eu já, algumas vezes. Que nós não vamos conseguir. Sim, em alguns momentos a gente não consegue realmente, mas o Pai chega. Te coloca de pé de novo. E a gente continua a nossa caminhada. Porque ele tem um propósito com a sua vida, ele tem um propósito com a sua família, ele tem um propósito com a sua casa, ele tem um propósito na sua história. Ele é bom. Quando chegar no teu emprego, amanhã ou hoje, tem gente que vai trabalhar hoje, glória a Deus. Né? Que bom que ele deu uma porta aberta para você. Tem uma porta porque ele é bom. Você vai dizer o que para o pessoal que trabalha contigo? Nossa. Vamos ensaiar, vamos lá? O que você vai falar para todo mundo que tu encontrar hoje? Aí a pessoa vai falar, por que tu está falando isso? Porque ele é bom contigo também. Ele te ama. Amém? Vamos declarar isso? Vamos? Vamos nos alegrar. Rabada canta, rabalabás. Na presença dele, porque ele é bom. Ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele realiza grandes feitos. Ele é bom. Colocou, fala para o irmão que está do seu lado, roupa nova, anel no dedo. Pergunta para ele se ele está recebendo isso tudo. Eu estou. Né? Uma visitação do nosso pai hoje, você que está no campus online, galeria, né? Uma visitação do nosso pai hoje, porque ele é bom, glória a Deus, está nos visitando hoje, aleluia, e sempre, ele nos visita sempre, ele é pai, né? Pai fica ali, não faça isso, não faça aquilo, isso aqui tu pode fazer, não pode, né? Quem é pai sabe do que eu estou falando e mãe também. Vamos lá, me perdi não. Obrigado. Põe um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Sabe quando a gente não está aguentando mais? Não vou mais caminhar. Ele vem com uma sandália poderosa, né? Calça os nossos pés. Com o quê? Com o que ele calça os nossos pés? Está lá em Efésios. Evangelho da... E aí, quando nós estamos calçados, não com o que nós estamos hoje, com o Evangelho da Paz, nós chegamos longe. Cumprimos aquilo que Ele tem conosco. Porque Ele é bom. Fala assim, eu creio que eu estou sendo calçado hoje, né? Com o Evangelho da Paz, amém? Você crê nisso? Eu creio. E eu vou continuar a caminhada que Ele me propôs. Eu vou continuar a caminhada que Ele me colocou. Eu vou continuar o meu chamado, aquilo que Ele tem comigo. Tem pessoas que estão sentadas aqui pensando, eu preciso descobrir o meu chamado. Preciso descobrir por que eu fui escolhido, escolhida. Ele vai te revelar. Ele vai falar com você, amém? E aí colocou então, vamos repetir comigo? A melhor roupa. Colocou um anel. Anel poderoso, hein? Eu fiquei imaginando um anel. Né? Que quase o dedo faz assim, ó. Uma sandália nova para ele continuar. E aí eu estou finalizando já. E eu quero finalizar com esse. Tragam, mantém. Ó, 23. Tragam e mantenham o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Já. Hoje é uma manhã que o Pai está nos dando para que nós possamos nos alegrar. Alegra o seu coração. Alegra o seu coração. Hoje você abriu os seus olhos. O seu coração está batendo aí, não está, irmão? Coisa linda. O coração batendo, pulsando. Você está aqui porque Ele quer que você festeje. Se alegre, amém? Olha que coisa linda, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar, mas no 25, e aí eu quero fechar a palavra com o 25, 26 e o 27, o filho mais velho estava no campo, quando voltava, aproximou-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos seus empregados e perguntou o que era aquilo, ele o informou. O seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro. Vamos no 28. O ministério de louvor já pode estar chegando, tá? O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Olha aqui, né? Para participar da festa, se alegrar com a vitória, né? Da família, porque a vitória era da família. Mas ele respondeu ao seu pai. Faz tantos anos que eu sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. 30. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com seus bens, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Olha a resposta do pai, final da parábola. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Você pode dar glória? Tudo que o pai tem é nosso. E às vezes a gente acha que a gente não é digno de algumas coisas, que nós somos filhos que não somos merecedores de algumas coisas. O que que o pai está dizendo aqui? Você sempre esteve comigo. Ou seja, aquele filho não aproveitava, só trabalhava, trabalhava, trabalhava, mas não aproveitava a presença do pai. E às vezes a gente tem uma vida ativa no nível power e nós não aproveitamos a presença do pai. Quero finalizar essa palavra. E aí, ele fala no 32, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. O pai hoje está dizendo: você é meu, você é minha, e nada foge do meu controle. Você pode curvar sua cabeça, fechar os teus olhos. Eu não sei como é que está a tua intimidade com o pai. Não sei como é que você tem a sua vida devocional, de encontro com o pai, ao amanhecer. Não sei como é que você faz, como que é o seu dia. Mas uma coisa o pai está dizendo aqui nesse altar: eu quero você comigo, filho. Amém? Eu quero você comigo, filha. Eu te amo.